deixa em paz. Não somos mais que amigos. Me digo, perca as esperanças que não vai me conquistar. Beijar, ficar, tome chá de maracujá. Que essa flor aqui não vai te ir tão mal. Sai de mim que eu não tomei. Já estou cansada desse blá blá blá. Tome chá de maracujá. Que essa flor aqui não vai te ir tão mal. Não vai te acalmar.